memória recente. Represento o pensamento que fica de testamento. Não me aposento enquanto o futuro não for presente. Hoje, futuro de ontem, andando no escuro no planeta dos homens. No topo da cadeia alimentar, Fabiano Emmanuel, troco o cara Watson. Elementar, aumenta o som, cê pode aumentar. Força pro vizinho, vamos ver no que dá. Bumbo e cash cash, cê não tá sozinho. Eu te acho. Semelhança e não a nossa diferença. Quitando os débitos com a minha própria consciência. Não se recupera certas faculdades. E um sinal de inteligência é humildade. Quero o som do significado pra mim. Seja ele bom, seja ele ruim. A vida é longa para se errar, pode crer. E assombrosamente curta para se viver. No mundo dos deuses, das vitórias fáceis. Contamos a história, temos várias faces. Nós viemos de OVNIs e UFOs. Descemos pro combate no planeta de falsos triunfos. A missão, levar os versos pro outro nível. Mudar para sempre a definição de impossível. Desde a última chegada eu coloco em termos. Eu vim pelos povos, não por seus governos. Eu vou ficar, vou ficar, eu vou ficar bem. Vou ficar, eu vou ficar, vou ficar bem. Vou ficar, eu vou ficar, vou ficar. Os assuntos que agora abordo, vendo conjuntos de informações que colho desde que acordo. Surpreendentemente atuais, são versos que contêm verdade e não datam jamais. Estamos mortos, quando paramos de sonhar, somos jovens. Enquanto temos ideais, essa aqui é uma carta falada pra geração da molecada que serão os novos mães e pais. Informação, fé e melodia, pra tu não ficar a pé no mesmo assunto todo dia. Texto oficial, ideias extraordinárias, Black Alien te chamando na pequena área. Mesmo quando as nuvens choram, a vida sempre se renova e as coisas melhoram. Hoje, meus amigos, eles trago boas novas. Diga ao povo que eu fico, a nova aurora é agora. Sua felicidade é minha alegria. Eu vim de coração aonde mora. Minha poesia não foi em vão. A tua otardia, desculpem a demora. Chegou a hora, hora e vigia. Sólidas conclusões, líquidas reflexões. Quando nada mais acerto, siga as instruções. Quem sou eu? Enquanto eu sou, me expresso no hip hop, no reggae, no haka, no rock and roll. Dois pra me derrubar, são 2000 pra ajudar. O leão conquistador da tribo de Judá. Pra botar de volta alguns vagões nos seus trilhos. Pra que os nossos filhos tenham que herdar. O malote do diabo é mais atraente. A construção do seu passado é atitude no presente. Avisa os navegantes, nada será como antes. Fé na caminhada. Transmissão encerrada.